Causos do América. Fala aí, galera. Aqui quem fala é Marco Antônio Milagres, ex-goleiro do América. O América corre atrás do que seria o seu segundo maior título da história, Milagres! Coisa bem rapidinha. No final da Copa Sul-Minas, nós vencemos os dois jogos contra o Cruzeiro no Mineirão. Ricardinho, ele bate bem, rolou de lado, Rodrigo encheu o pé direito, Milagres! Olha o rebote, olha o gol! Milagres! Salva o América mais uma vez, o goleirão Milagres! E depois da taça, tudo, na hora da entrega da taça, da premiação, a medalhinha da CBF veio com uma fitinha azul. Porra! Aí foi tudo pra mim, né? Eu no vestiário, dando uma entrevista, eu acho que era até a Dimara, da Bandeirantes, perguntando o que eu tinha achado, aí eu tirei mó onda, né? Pô, os caras pensaram que o Cruzeiro já tinha ganho o título porque a fitinha era azul, pô, só que caíram do cavalo. Perderam os dois jogos e o América foi campeão da Copa Sul-Minas, no ano de 2000. Isso aí foi bem chamativo, assim, bem engraçado, porque eu levei bem pro lado pejorativo, assim. Pô, já que é CBF, então coloca uma fitinha verde, amarela ou amarela, pô, quer colocar logo azul, um time azul na final contra um verde? Tá de sacanagem, né? Mas é isso aí. O torcedor do Valeu, um América, abraço. merecidamente também pelo fato do América ter assegurado logo no início, como você falou, fez três vitórias, né? Fez 9 pontos, depois teve, empatou vários jogos, teve uma grande atuação contra o Atlético Paranaense. Olha aí o troféu, um bonito troféu. E o América já nesse segundo tempo realmente melhorou um pouco em relação ao primeiro tempo e chegou ao gol do Cruzeiro nos contra-ataques, que é o forte do América. Final de jogo, o América é campeão! Este e outros causos do América estão em www.decadentes.com.br. Acesse e confira também colunas, análises estatísticas e o melhor podcast do América, www.decadentes.com.br.